dentro eu me senti tão sozinho. E não senti teus olhos sobre mim. A tua mão não mais estava comigo. E tudo parecia estar no fim. Parei pra meditar, num segundo percebi minha vida como as águas de um rio, que se apressam pra chegar em qualquer outro lugar e acabam se perdendo pelo mar. Sei viver, Jesus, Jesus, contigo sinto paz em meu viver. Tantas vezes tento esconder, abrir meu coração, te falar segredos que ninguém saberia entender, e dizer que nada vai me afastar de ti, meu Pai. Pra pedir o teu perdão estou aqui. Teu amor e tua paz é o que eu quero mais. Jesus, mais uma vez me rendo a ti, me rendo a ti. Jesus, Jesus, sem teu cuidado eu não sei viver. Sinto paz em meu viver.